Auxílio Papa-Vite cruzando 5.510, autoriza o ar no externo para uma base direita da 17. Está autorizado, Auxílio Papa-Vite. Voando externo, muito grato. Viu? O Papa-Vito está autorizado, descida até 1.700 pés. É 1.700, graças. Gol 896, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. 26, 5245, obrigado, boa noite. Boa noite. Papa-Vito, reporte visual com campo. Reportará visual com campo, quilo Papa-Vito. controle Zulu Papa Vitor, visual com campo, mantendo 1.700 pés. Zulu Papa Vitor, chame torre, 118, decimal 95. 118, decimal 95. Torre Salvador, muito boa noite, é o Papa Tango, Zulu Papa Vitor. Papa Vitor, base pela direita, reporte final no 7, bastante checado, 1018. Base pela direita, final da 197 reportará. Baixado e travado, Zulu Papa Vitor. Base, útil, Papa Vito, baixado e travado, da 197. Livre pouso, cabeceiro 97, 1940 graus, 89, útil, Papa Vito. Livre pouso, útil, Papa Vito, grato. Aos 13, parte 5. Tá, sequência livre. 3520, está no 200, parou 150. Então, 3520, acima identificação, autorizada a chegada à mar e desça para 2000 pés, que é legal no 098, reposto estabilizado no localizador. 2000, a localizador está. Tram 3520 está fazendo desvios? Afirmativo, fazendo desvio aqui, está retornando. Boa noite, o nome é Sérgio, identificação, autorizada a chegada à Mara e desce para 2000 pés, que é negar no 0 no 8, reposto pisado no localizador. Autorizada a chegada à Mara e 2000 pés no 0 no 8, reportando no localizador. Boa noite, o nome é. Tram 3520, chame torre 1918, decimal 95. 8953520. Altímetro no 0 no 8. 0 2 0.